Panorama Agrícola para 8 de fevereiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de terça-feira, 8 de fevereiro de 2011, dia em que a lua é nova. Um abraço especial para você, de toda a equipe do Panorama Agrícola, incluindo aí os nossos técnicos de som, o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta terça-feira é: não há sábado sem sol, nem noiva sem lençol. Uma dica para a salsa durar mais, confira com Simone Barrim. Entrevista no quadro Aqua Negócios, o planejamento e as ações para 2011. Noticiário, assistência técnica e extensão rural realiza cursos sobre cadeias produtivas. E Anchieta, programa Festa Nacional das Sementes Crioulas. Fique ligado no Panorama Agrícola para participar do programa. Telefone 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para que a salsa dure mais, lave, deixe secar, corte bem fininho e guarde em um vidro com óleo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No quadro Aqua Negócios de hoje, Fabiano Miller, que é do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, traz informações sobre o planejamento e as prioridades, as principais ações a serem desenvolvidas ao longo de 2011. Com relação ao nosso planejamento na área de aquicultura, nós realizamos uma reunião de planejamento em Chapecó, onde nós reunimos pesquisadores e extensionistas que atuam na área de aquicultura. A proposta desse planejamento ele é um planejamento prévio ao sistema CEPLAN, que é o sistema de controle de projetos dentro da empresa, onde nós dividimos a área, o programa de aquicultura e pesca, em vários componentes, né, para ajudar a facilitar todo o entendimento da pesquisa. Os componentes ficaram os seguintes: um componente processamento e mercado, né, para atuar nessa área exclusiva de agroindústrias, tá, e comercialização. Ficou como responsável desse componente o Osmar Tomazelli, que é um pesquisador nosso lá de Chapecó, né, do CEPAF. E trabalhar a questão de estudos de mercados, agregação de valor, né, cortes diferenciados de pescado para atender os diferentes públicos. Né. No componente melhoramento genético, que é um outro melhoramento importante, né, ficou como representante o Henrique Boerapio, né, pesquisador do SEDAP, tá, onde eles vão atuar principalmente na questão de qualidade genética dos peixes, inicialmente com a tilápia, depois com as carpas e assim de acordo com a demanda do mercado. Já no componente nutrição, né, que na realidade a nutrição manda muito em todo o desenvolvimento dos animais, né, aquáticos, né, ficou como líder responsável o Álvaro Greff, pesquisador de caçador, né, e principalmente a questão de fazer toda uma revisão de trabalhos de nutrição, onde nós podemos avançar em cima da questão nutricional dos peixes, né? Evitar de fazer investigações que já estão feitas, então essa revisão de trabalhos de nutrição vai ser importante. Outro componente ficou a questão da infraestrutura, equipamentos e mecanização, né? estruturas de viveiros, equipamentos aeradores, alimentadores automáticos, não só para a piscicultura, mas também já entrando, como a gente ocupa a área da maricultura também, equipamentos para a maricultura. Nesse sentido, são tanques-redes, mecanização da própria maricultura, balsas de manejo de moluscos, nesse sentido. Inicialmente, esse componente ficou como líder o Claudemir Chapa, né, que é um extensionista nosso lá da região do Alto Vale do Itajaí, Tuporanga, né, que a gente vai começar a trabalhar principalmente na piscicultura continental, mas esses componentes também vão entrar na maricultura, como eu falei anteriormente. O penúltimo componente ficou, então, modelos de sistemas produtivos e gestão ambiental. Tá? Então, na realidade, o que seria isso? São sistemas de cultivo de peixes, né? Nós temos vários em Santa Catarina, aqueles que utilizam sistemas mais intensivos, né, com ração, aqueles que utilizam sistemas híbridos com fertilização e também com alimentação com ração. Então é uma equipe bastante grande desse componente, e ficou como líder o Jorge de Matos Casaca, que também é um extensionista, também trabalhando como pesquisador na estação de Chapecó, no CEPAF Chapecó. Tá? E por último, ficou o componente sanidade, que a gente não podia deixar essa área, que é muito importante hoje, tanto para a piscicultura como para a maricultura, quando ficou o líder, o Albertino de Souza Zamparente, né? E principalmente pelas ações do Laboratório de Diagnósticos Aquáticos, que é o LADA, que fica localizado lá no Setuba, em Tubarão. E vão prevalecer estudos patogênicos de peixes, né, em Santa Catarina, avaliação de potencial antioxidante de extratos vegetais em aquicultura, levantamento de cianotoxinas, né, também na área de pescados cultivados. Então, cada líder desse componente, a gente estipulou um prazo aí até março de 2011, né, para montar essa equipe, adequar essa equipe, ver as necessidades de investigações e, principalmente, Mauro, fazer essa composição com relação a esse componente, que seria o objetivo geral, né, desse componente, né, os projetos que nós estamos executando hoje, quais os projetos que nós devemos aprofundar para frente, né, as publicações que nós temos nessas áreas. Então, montar toda a estrutura desse componente, né, e principalmente fazer a rede de parceiros. Então, que esse componente não ficaria restrito à empresa Epagre, sim, buscar os parceiros que nós temos nessas áreas aí, né, com relação às universidades, outros órgãos de pesquisa. Então, aumentar, porque toda a pesquisa nacional hoje ela vem se desenvolvendo através de redes, né? Então, nós já temos aqui a rede do Robalo, que certamente a gente já fez alguma entrevista com relação a isso, né? E temos a rede do Jundiato, também foi aprovada agora. Então, esse processo de rede é o que vem a fortalecer a pesquisa também dentro da EPAC. Perfeitamente. Nós agradecemos, então, ao chefe do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, Fabiano Miller, falando aqui no Panorama Agrícola, no quadro Aconegócios, sobre o planejamento do SEDAP para o ano de 2011. Fabiano, obrigado pelas suas informações. Bom, agradeço a atenção dos ouvintes do Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, realiza curso para agentes de assistência técnica e extensão rural na região sul, de 14 a 25 de fevereiro, em Florianópolis. O foco do curso é em análise de cadeias produtivas, organização de arranjos produtivos locais e organização de produção e comercialização, com a participação de 35 técnicos. Nós estamos anunciando para os dias 19 e 20 de março a 5ª Festa Nacional das Sementes Crioulas. Será em Anchieta, extremo oeste do estado de Santa Catarina. Além de exposição e intercâmbio em 40 bancas de sementes, mudas, biodiversidade e experiências agroecológicas locais, regionais e de outros estados, haverá também apresentações culturais, comida típica com ingredientes orgânicos, feira de artesanato, feira de pequenas agroindústrias e feira de peixes. As informações são de Ivan José Canse, do Escritório Municipal da Epagre, em Anchieta. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.